18867, chame torre 118, decimal 6. 118.6, gráfico, Arista, boa. Mando G-Doc, Golf, Eco, Delta, onde caminhou? Localizador. 3567, boa, ajuste no 0 na 3. O vento 200 graus, 59. Cheque trem autorizado, pouso 28. Ok, formará trem baixado e travado, autorizado pouso na 28-10-10 no 3, 3567. Olha, Alfa Victor Juliette, passando a vertical do farol da Barra. Papatango Alfa Victor Juliette, frequência livre para coordenação. Eu tenho que saber, é a Alfa do Silêncio. Jô, na chegada, cara, 27 no meio, Maria, 2 e 0. 27, trem baixado, entrada, Livro Pouso, na 2 e 8. Gente, ajuste agora no 0, no 2, 1, 9, 0 graus. 4-9, autorizado por 28. Ok, 102, 3567, autorizado por 9-2-8. Back 3, Golly Departure, Ofito Transition. Ok, 3-2-0, Tomei Golly Departure, Ofito Transition, Bianca Lucia 6-3-1. Movimento está autorizado 2.000 pés, ajuste 1 no 0 no 2, autorizado final ILS, reporte estabilizado. Autorizado 2.000 pés com 1.012, reportará estabilizado. Bom, 3.96. Data nível 040. Reduzindo 210, descendo 40, gol 1925. Chame Centro Recife, 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25. 288-2325, boa. Tipo minha Recife, acende indicação, vigilância, mantém livre voo 390. Reporte para descida, previsto chegada a carro. Livre na Delta e mantenha, chame solo 1219. Lembrar na Delta e chamará solo 1219, 3567. Solo Salvador, Otan 3567, livrou na Delta. Cantão, vigilância do Sul, mantém livre voo 360. Brasil, 6821, Red, copy. Boa, Red, copy. 26321, clear to Brasilia, flight level 360, via Brazilu 17. After takeoff runway 28, turn the left, Goli departure, Lucito transition. Saulo departure 119.35 and Skok 5167. Okay, clear to Brasilia, flight level 360, 28, runway left, go, Lucito transition 119.35, 5167, Skok. Ready for pushing start, Bianca Brazil 6321. Thank you very much, Bianca Brazil 6321. Aguarde cota da autorização para Confins. Previsto é Gole e Transição Gonza. Gole Gonza aguardando 360 Confins 3217. Golo 925, tráfego 11 horas, 10 milhas. Passa posição ZAM, mantém 2000 pés. É um Boeing 737, Golo 925. 925, sempre tem atraso onde quer. 36, está autorizado 2.000 pés. 2.095. 395, tá, atingiu 200, perdeu o contato com o centro. Pelo 395, acima a identificação, autorizado chegada a cara e desça para nível 040. Para 040, 395. Autorizado, 28. Deve pousar 28 com 396 abaixado, checado. Completa final, chame a torre 18.6, bom pouso. 18.6, grato. Sabe? Prossiga. Confins nível 360 pelo ISC 58, decola da 28, curva esquerda, subida gole, transição Gonza, controle 1-119-2-35, aciona 51-70. Autorizado, confins 360, é pelo ISC 58, gole Gonza, decolando 28, curva esquerda, controle 119-35 e o transponder 5170, tá 3217. Portão 2 de segundo, chame pronto para acionamento, tá 3217. Ciente, chamará 3217. Salvador approach control, good evening, passenger 2221, we have permission at 3. Good evening, passenger 2221, Skokka Dance at level 050, car arrival. Car arrival and clear down level 050, correct? 050. Roger, 050. Pista 28, desça para 2012, informe estabilizado. 7, táxi livre. Portão 7, 396. pega acionamento 3217-2. Chame táxi 3217. Autorizado, chamará para o táxi 3217. Gol no 925, autorizado, pouso na 28, 200 graus, 39. Centro de pouso na 28, gol 925. Consigo com a roupa pra estar modulando pra torre? É o Indigo, qual é a gente precisa fazer do da autorização? Mexendo o solo no 21 nesse mal 9. Aqui não estava atendendo, então vamos voltar, graças. Ajuste 10012, Rafael Sará em Paris, Alfa 22. Com intensidade 2, prossiga. Já posso ter passado autorização, Belo Horizonte 200, com 4 km. Seu estacionamento e a pista para decolagem? Ah, pode ser a... Estou aqui no pátio normal aqui, na geral. Gente, pátio 3, pista 28 para decolagem, aguarde cópia da autorização, Índia Golf Delta. Delta aguarda. Salvador, ground Avianca, Brasil, 63281, we are spot 01, request push back and start up. Roger, stand by to start and push Avianca, Brasil, 6321, you are number 2. Standing by, 6321. 3302, acione a identificação, contato no 320. Sente o contato no 2490. Solo 29, livre na próxima esquerda, chame solo 219. 219. Controle Salvador, boa tarde, Força Aérea 2716, cruzando 230, autorizado até 190. Força Aérea 2716, boa tarde, identifique, chega da cara e desça para o nível 060. Está no 60, 2706, identificou. Muito boa tarde, senhor. O Alfa Zulu Bravo estacionado no gate 9 solicitou autorização de reboque para posição 13, remota. Drift 5425, chame Brasília 1273-1230. Boa tarde. Cliente grato, Zulu Bravo. Ali está no 681, Spock Island, and radar control, I think flight level 350. Salvador é o Alfa Zulu Bravo. Alfa Zulu Bravo, inicia o procedimento de reboque, informe término. Cliente grato, Zulu Bravo. Roger, Alitalia 675. Stand by, sir. Alitalia 675, contact for this information, frequency 12490. That's right, so it's a whole match. Golf 7. Do 2231, clear to 2000 feet. Grenade 1012, report on localizer, number 2 for approach. Roger, as a number 2 for approach and a clear down level. For 2000 feet, system personnel 1013, passenger 2231. Grenade 1012. 1012, that's you. Situação. Spartak 3217 com 87 a bordo, 3 horas e 40, alternando Guarulhos. 7340 Guarulhos, táxi via Índia, Alfa até o ponto de espera da 28. Lá estou em 118, corrigindo. Isso, 118 decimal meia, quando no ponto de espera da 28, 3217. Ok, direita Índia, Alfa, ponto de espera da 28, 186, tá? 3217. Bianca Brasil 6321, clear to push and start, advise right for taxi. Clear for push back and start, call back for taxi 6321. 3000 com 1012. Paulo Salvador 3835, push back, saneamento no 10. Salvador 3835, pushback, estacionamento 10. Ao meu Índia Tango Bravo, está 9 milhas para o través da posição Conde, mantenha nível 110, se está encerrado, chame Aracaju na frequência 120, decimal 3. Temos a aeronave da Azul, está a sua retaguarda prosseguindo o reboque para a área remota. Assim que a mesma liberar a retaguarda, autorizado pushback, chame táxi. Após Azul, ele puxa da área, botar o ataque 3835. 8, 39. Bolo 395, completa final, chame a torre 186, bom posto. Obrigado. Possível para liberar a retaguarda aí do tráfego da TAM que está solicitando pushback e acionamento. Alfa Zulu Bravo, ciente, ó. Salvador, boa tarde, gol 395, final da 28, baixo travado. 395, boa, continua a aproximação, reporte 5 milhas para a 28. Quantas milhas? 5 milhas. Ok. A posição será a 12, acordo aqui o infraero, ok? Não mais a 13, e sim a 12. Gente, gente. ...95, autorizado pouso na 28, 220 graus, 59, ajuste no 0 na 2. Eu pouso na 22395. Contato com o solo, repita. Boa tarde, Papatango Índia, Golf Delta. Índia, Golf Delta, tá pronto pra cópia? Pronto pra cópia. Papatango Índia, Golf Delta, BH 200, decola da pista 28, curva esquerda, subida gole até a posição Eval, após em rota, o controle 119.35, aciona 5161. 2 Salvador, boa tarde, TAM 3217, ponto de espera da pista 28, visual com tráfego na curta final. 3217, após o posto tráfego na curta, ali mantém. Dente após o pouso da aeronave na curta, a linha é mantém na 28, 32, 17. 2231, call tower 118.6. Tower 118.6, thank you, sir. 05 abaixo, chame pronto para iniciar ataque. Maná Delta. 12, Alfa Vita Juliette. Juliette, autorizado, desce para meu país. Desce para o meu país, Alfa Vita Juliette. To have 113 on board. We can fly for 3 hours and a half and alternate airport gonna be the Sierra Bravo Charles Foxtrot. Roger, taxi via India in Delta until holding point runway 10, correction, runway 28, approaching Delta call 118.6, Avianca Brazil 6321. That's Charlie clear via India and Alpha and holding short 118.6, thank you so much. Pode chamar Brasília, eu solicito novamente. Tem informe, está disponível. Senha, na Delta, solo 219. Livra, Delta, 219, 395. Senha, livra e mantém a Delta. Senha, livra, mantém a Delta, 395. Salvador, eu vou 1755, autorização 320 para contingente do DEC-3. 320 será coordenada, guarde cópia, gole, transição 11 é prevista 1755. Gente, aguardando. Sou Salvador, 3835 para o táxi, 150 a bordo, 430, terra confins. 28, 28, está 3847. Salvador, boa tarde, eu vou no 395. 3835, livre inicial, táxi via Índia, corrigindo, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 28. Aproximando do ponto de espera, chame a torre 1 no 8.6, está em 3835. Confirme apenas o POB. Juliette, Alfa, no ponto de espera, pista 28.6, POB 150, está em 3835. Gente, bom voo. 395, vai aguardar passagem de tráfego da Avianca à sua frente. Após efetuar o cruzamento da Taxiway Alpha, ingressando Taxiway Kilo, taxiando via Pat 3. E chama na saída do Pat 3 para ingressar o Pat 1. Sente após o Avianca, Kilo 3, antes do 1, chama. 395. Para o táxi, chegou o Fidel. Índia Golf Delta, aguarde para iniciar o táxi. Observe o tráfego da Gol que está mantendo a Taxiway Delta. O mesmo irá cruzar a Taxiway Alpha e ingressar no Pat 3. Assim que o mesmo liberar o seu táxi para prosseguir via Kilo, informe na Kilo para ingressar na Alpha, o Índia Golf Delta. Salvador, é o Alfa Zulu Bravo, calçado na posição 13, livrando sua frequência, grato. Uma boa tarde. Gente, boa tarde. 3217, contato radar, ceda gole, suba nível 360. Da gole, acelera 360, está 3217. Posteria 2796, completa final do ILS, chame a torre 118.6. 27 no meio, que aceptou, vai chamar a torre 18 no meio, é uma boa tarde.